louvarei sempre o teu nome. Buscarei, ó tu que és grande, te adorarei, pois tu és Senhor. Eu entrego minha vida, o meu coração, meu ser ao Senhor Jesus. Louvarei sempre o teu nome, buscarei, ó tu que és grande, te adorarei, pois tu és Senhor. Eu louvarei para sempre o teu nome, buscarei, ó tu que és grande. Eu louvarei para sempre o teu nome. Adorarei e buscarei, ó tu que és grande, Senhor. Meu ser ao Senhor Jesus. Louvarei sempre o teu nome, buscarei, ó tu que és grande, te adorarei, pois tu és Senhor. Os meus passos, meus caminhos, eu entrego em suas mãos, pois só Jesus Cristo é a salvação. Eu louvarei para sempre o teu nome. Adorarei e buscarei, ó tu que és grande. Sempre o teu nome adorarei e buscarei, ó tu.